aos que se foram. Tinha 3 anos de idade, fatalidade acontece. Quando a saudade me aperta, eu levanto, faço uma prece. Meu irmão nome era Faus e uns disseram que era fase. Pensei em me tacar do alto, tipo um kamikaze. Sem vontade de viver, coroa quase se matou. Passou na tristeza um tempo, nos remédios se afundou. Quem consolou? Ninguém viu, ninguém filmou. Seguiram sua vida normal, de fato, e só ela com a dor. E o sonho que eu tive na noite passada, levantei com medo. Meia madrugada me fez lembrar da minha avó revoltada. No enterro, velório, não entendendo nada. Desolada, amargurada por perder um companheiro. Nesse mundo não existe pra sempre, sempre tudo é passageiro. Lápide e cemitério, ali se foi meu tio Rogério. Levava com si mistérios, pouca ideia pra adultério. Jamais dava pra saber que a missão vai ser interrompida. Seu papel hoje olhar por nós que seguimos na vida. Lembro do dia que cê foi, que não é da família, não imagina. Dois irmãos trocando ideia, sentado na beira da piscina. Acelera feita anfetamina, só de lembrar desanime. A onda que passa por cima dos fracos, naufragando os barcos. Falta um copo na pia, mesa do café vazia. Transferido pro outro plano, num lugar cheio de arcanjo, onde recita um salmo, onde o ambiente é calmo, onde me eleva ao servo e onde o ar invade o vácuo. Moleque, eu te falo, me escuta, que é necessário de fato a conduta, pra ver que no fim do jogo cê não morre na praia sem luta. E eu valorizo o que eu tenho, se eu não tenho, me empenho e desempenho. Tenho minha missão de forma que não cabe medo. Pra morrer basta tá vivo, um descuido. Deslize, passa um filme na memória como se fosse reprise. Dos momentos vividos, sentimentos contidos entre mortos e feridos. Agradeço sair vivo. Vida curta, vida longa, vida breve. Não quero que cê me leve, as desavenças releve. Condição pro cê voltar quando no Brasil fazer neve. Se não dá pra aceitar, então se ajoelhe e reze. Porque oração nunca é demais, é o que sua alma satisfaz. É o que te tira da angústia, que pode te trazer paz. Como dizia o pensador, a dor é do tamanho de um prédio. Pra curar essas feridas, o tempo é o melhor remédio.